Oferta ou coleta? É tudo a mesma coisa? Eis a pergunta feita para a edição deste mês do Boletim Informativo das Igrejas de Cristo na cidade de Guarulhos. Amo Jesus, porque Ele me amou primeiro. Deu um certo trabalho para responder. Afinal, há diferença entre a oferta e a coleta? Creio que a maioria de nós utiliza ambas como sinônimo. Porém, gostaria de chamar a atenção para uma possível diferença, olhando a história da oferta ou coleta na Bíblia. No Velho Testamento, a partir da necessidade do sustento do tabernáculo, depois do templo de Deus e dos sacerdotes, o Senhor instituiu a necessidade de cada israelita dar o dízimo, um 10% de tudo o que tinha, em especial da colheita dos frutos, Números 18 horas e 21 minutos. Também seria para suprir os mais pobres, Deuteronômio 14 versículos 22 ao 29. No Novo Testamento, não notamos em nenhum lugar a exigência do dízimo no contexto da igreja. Porém, o princípio da necessidade é o mesmo do Velho Testamento, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Atos capítulo 2 versículos 44 ao 45. Foi esse princípio que levou o apóstolo Paulo a levantar uma oferta entre as igrejas gentílicas em razão da fome que havia na Judeia. E, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender, pelo Espírito, que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judeia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Atos capítulo 11 versículos 28 ao 30. Dessa maneira, a coleta ensinada por Paulo em suas cartas tinha como inspiração aquela necessidade nas igrejas da Judeia. Não era uma coleta para as igrejas locais como é feito hoje, mas tinha um fim específico, socorrer os irmãos judeus, Romanos 14 versículos 25 ao 27, 1 Coríntios 16 versículos 1 até 3 e 2 Coríntios capítulos 8 e 9. Hoje, na igreja moderna, com suas necessidades diferentes, todo o primeiro dia da semana, inspirados na orientação paulina, fazemos uma coleta semanal na qual recolhemos as ofertas voluntárias dos irmãos e ajuntamos, muitas vezes em contas bancárias em nome de alguma pessoa jurídica registrada, em nome da igreja local ou associação. Esse valor é administrado de acordo com a necessidade da igreja local ou dos necessitados. E especialmente para a pregação do Evangelho através do sustento, inclusive se necessário, de obreiros, conforme vemos na carta paulina aos Filipenses. Ao consultar um irmão que domina o grego, fiquei sabendo de palavras utilizadas para ofertar, koinomia em Atos 2 versículo 42, Filipenses 1 e 2 Coríntios 9 horas e 7 minutos como ter comunhão do que possuímos. Já em 1 Coríntios 16 versículo 3, oferta é charis, isto é, a graça de participar. Em Romanos 12 versículo 8, a palavra é metadidome, isto é, compartilhar. Qual a minha conclusão? A coleta é o ato de recolher a oferta voluntária, cheia de gratidão, amor e desejo de compartilhar da irmandade no primeiro dia da semana. Por outro lado, esse desejo de ofertar é sacrificial e não se resume ao primeiro dia da semana, mas é fruto de um estilo de vida no qual desejamos fazer o bem a todos, principalmente aos da família da fé, 1 Gálatas capítulo 6 versículo 1. Por essa razão, tenho defendido que no mínimo 10% do que ganhamos deve ser separado para sermos generosos, primeiro aos da família cristã, mas também a todos os que se aproximarem de nós necessitados de nossa ajuda. Ofertar é oferecer de forma sacrificial, dividindo nossa renda com os que necessitam, começando na coleta. Quer conhecer mais sobre essa ideia? Leia o meu artigo, em 2020 vamos dividir nossa renda? https://igrejadecristo.net/-2020-vamos-dividir-nossa-renda/que o desejo de dividir o que temos, começando com a salvação em Cristo através da pregação do Evangelho, seja o desejo genuíno de um coração transformado pelo amor de Deus neste ano de 2023 que está iniciando.